Verde FM 101,1. 6:56. As mais pedidas do dia. As mais pedidas do dia. Dona Maria me aceitou numa boa. Serviu um cafezinho e me mandou sentar. Eu já tava tenso e suando frio. Aí respirei fundo e comecei a falar. Muito educada e também gentil. Depois que me ouviu, ela falou pra mim: se é isso que ela quer, espero que você faça ela feliz. Mas espere o pai dela que já largou do trabalho e está chegando aí. Quando tocou a campainha, essa foi a hora que eu mais tremi. Quando ele entrou, já foi perguntando: quem é esse cara aí? Ô seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha. Seu Zé, por ela eu dou até a minha vida. Seu Zé, me desculpe a ignorância e também minha expressão, mas eu vou ficar com ela, você querendo ou não. Seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha. Que já largou do trabalho e está chegando aí. Quando tocou a campainha, essa foi a hora que eu mais tremi. Quando ele entrou, já foi perguntando: quem é esse cara aí? Ô seu Zé, eu sou o cara que ama sua filha. FM, 24 horas no ar, com você! Nós somos a Elo Verde FM, uma emissora que vem conquistando milhares de ouvintes a cada dia que se passa. A Elo Verde FM 101,1 está entre as mais ouvidas da região centro-sul do Ceará, uma área que reúne mais de 300 mil ouvintes e atinge mais de 20 cidades dos 184 municípios cearenses. Muito prazer, nós somos a Rádio Elo Verde FM 101,1. 24 horas no ar com você. Segundo o presidente Michel Temer, financia um setor que alavanca a economia. Pois o governo tem que estar à altura do extraordinário sucesso do agronegócio. São recursos que naturalmente estimulam a produção e impulsionam o crescimento da economia brasileira. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Postos precisam informar preço do diesel antes e depois da greve.